是老师听我干啥去。 Uma grande torre na frequência 1875. 1875, tenha boa noite. Finalmente um bom pulso. Bom, Salvador, muito boa noite, pastor Vitor. Pastor 08, boa noite, continua a aproximação, informarei o estaleiro. 7, vai continuar a aproximação, pastor Vitor. Xanema 259, decolado aos 34, controle 20, 108. 208, boa noite. Tô, pastor 98, vai assinar logo, tu vai abaixar pra lá. Pastor 98, autorizado pouso, pista no 0, 25 graus, 059. Pouso não, no 0. 0, saída da L. 360, 62, 59. O 6259 pode voar direto Leda, da presente? 259 está autorizado Leda. Direto Leda, 6259. É a 3897, é Recife, na frequência do 251, na alternativa 3395. Chama Recife, na frequência do 251, na alternativa 3395. 251, 3. controle pode coordenar para o Oceania 6259, com o centro, a gente vai direto Monte, vai dar presente. Oceania 6259, aguarde. Na sua escuta, obrigado. A 6259 está autorizado para Mótima. Direto Mótima, 6259, obrigado. Sim, solo os 38 no corte de pato militar de frequência, pastor 98. Oceania 6259, chame o centro Recife na frequência 0251 e alternativa na 3395. 251, alternando 13395, Oceania 6259. bom valor. Boa noite. Informação é, Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Tá 3197, boa noite. Informação eco correta para o Galeão. Eu tenho aprovado 360, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. 3197, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima via Upper Zulu 10 até SMAP. Após direto posição Lufto. Após direto Barbacena, nível de voo 360. Pista em uso 10. Primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8. Transponder 5113, TAN 3197. Está autorizado, aeroporto do Galeão, nível 360, via perto do Roberto, após boa Lúvito, boa Barbacena. Recorda a pistão do zero na saída da El, transição Motiva, curva direita após a curvagem. Controle Salvador 208, letra 1113 é o TAN 3197. Protegimento correto, TAN 3197, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Para pronto, sim, para o pushback 3197. Boa noite, BMS, sua identificação na chegada Mari, desce até o 050. autorizado 3197 para o Cochiteque. Estacionamento, portão número 5. Portão 5 aprovado, 3197, chame táxi. Para o táxi, então tem autorização para o Cochiteque, 3197. Rua 05, boa noite, a sua identificação. Uno 866, desça para 2000 pés, o ajuste 1097, sou autorizado via DSXT, reporte localizador. Desce para 2017, informa do localizador. Ele é 7-3, gol 1-8-9-6. 1-5, está em contato radar na posição coral. Voe Mari para intercepto da chegada Mari e reposte em Del para descer. Campinas 4 horas, por gentileza, confirme 068. Afirmativo 068. Portela, então 3197, táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, da 3197, até um bom voo. Então, taxi para o 510 via taxi 3. Via e lá torre 295, trans 3, 195. Boa noite, estou autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, o vento no 40 graus, 069. Alinha e decola, 3197. Decolar 201, você me encontrou em 1208. 208, vai chamar. Tá, 307, deseja uma boa noite. Um feliz dia dos namorados, tá? Valeu, igualmente. 95, boa noite, meu bem. Delta 3197, transfere, passa agora 2200 para o 360. Na 3197, contato radar, subindo para o 360, saída da EL. 2 externo, 3 checados. Gol 1866, boa noite. Ajuste altímetro 1017, tem livre pouso, pistão no zero. O vento 130 graus, 089. Livre pouso, pistão no zero, gol 1866. Gente, Pastor 98, informação em curso é a ECO, Recife, eu tenho aprovado nível de voo 090, só um minuto para cópia, prepare pouca transição Caju, senhor. Prova do gol no 099 para autorização, confirma a informação. Boa noite no 099, informação eco correta, 360 tem aprovado para confins, se prepare da EL transição Mótiva, número 2 para cota, senhor. Ok, eu vim da EL Mótiva, 360 agora, vou no 98, pronto para a cópia? Está a cópia na vez. Pastor 98, autorizado para Sierra Brava Romeu Foxtrot, via Golf 677, nível de voo 090, percola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 120.8, transponder 5123, Pastor 98. Pastor 98, autorizado aqui. Já está 0, 77, agora está 1-0, curva à esquerda. Conte a saída 1-2-0-8, controle 5-1-2-3, então. Tem que ter acionamento. 5-1-2-3, contagiamento correto, Pastor 98, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi, Pastor. Gol 1-0-9-9, pronto para a cópia. Pronto, 0-9-9. Gol 1-0-9-9, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Upper Zulu 1-0. Até Bridge, após a Prozulu 1-6, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida Dael, transição Mótiva, controle 120.8, aciona 5-1-2-2, gol no 099. Saída da EL Mótiva, 1-2-2-5-3-2-0-8, o controle da EL Mótiva, bom no 099. Correto, no 099, saída da EL, transição Mótiva, senhora. Após da EL, voo a Leda Mótiva, com as devidas restrições, 360 nível, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Da EL Mótiva, chama para o pushback, acionamento, bom no 099. Solo, boa noite, gol 1-8-6-6, livrou na Foxtrot. Boa noite, gol 1-8-6-6, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 1-8-6-6. Solo, gol 1-8-6-6, está para muito acionamento. Uma alternativa 1-2-5, 1-3-3-9-5, Recife vai chamar, 3-1-9-7. Seja uma boa noite, beijo dos namorados. Bom voo igualmente, se eu não tenho namorado. Opa, aí é isso. Apertado, gol 1-0-9-9. Firme? Mateus 050. Pastor mandou estacionado, vamos para o mar. Táxi aprovado, Pastor 98, chame na interseção para o cruzamento, confirme o PLB. 1-0 a bordo. 1-0 a bordo, sim, chame a interseção, sim. Na interseção do cruzamento, Pastor 98. Voo 9252, na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-7. Cruzado Bonf. 205, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-7. Está autorizado a ELS, é que tem reposto localizador. Certo, senhor, para a gentileza me confirme, 3 e 12 Guarulhos, 075 a bordo, é isso? Muito bem, no 099, observará o Boeing da companhia ingressando no portão 8. Após com segurança, segue a viatura Follow-me da Infraero até através do portão 8. Após o Follow-me, segue táxi via Pátio Índia até o ponto de espera que está no 0. Ajuste no 097. No ponto de espera, chame torre frequência 198, decimal 95, gol 1099. Eu autorizo a passar de aeronave da companhia, seguindo pelo menos através do 8, depois de ponto de espera 1895, gol 1099. Pastor 98, pronto para o cruzamento? Pronto para o cruzamento, 98. Autorizado o cruzamento, Pastor 98, após taxia via Delta e Alfa, chame para ingresso taxiway Juliette, Pastor 98. Autorizado Delta, Alfa, chamará para Juliette, Pastor 98. Solo gol no 099, tem um solo nas proximidades. A gente sempre consegue sair por conta própria. Eu tenho ciência disso, senhor, só que um acordo nos impede de autorizar esse táxi por conta própria sem o follow-me. Nos pedem para que o senhor siga um follow-me. Eu estou entrando em contrato agora com o fiscal do follow-me para ele fazer o follow, senhor. Pastor 98, autorizado o ingresso via Juliette, pátio principal e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 097. No ponto de espera, chame torre, frequência 198, decimal 95, Pastor 98, tenha um bom voo. Autoridade Juliette, pátio aqui até o ponto de espera da 1-0 lá chama todo, tá? Estou 9-8. Gol 1-0-9-9. Observe um bandeirante da Força Aérea que foi autorizado o ingresso agora na Juliette até o ponto de espera. O senhor segue como número 2, ok? Comprece a aproximação final e chame torre na frequência 1 8 9. Gravador é o Roupa. Paulo, como é pro pastor que tem que ter? Torre em 1 8 9, senhor. Beleza, tá. Pastor 9-8, boa noite. Poderia confirmar as condições de alinhar e decolar assim que autorizado? Se é isso, autorizado a alinhar, decolar sem paradas no pistão 0, vento no 30 graus, 06. Afirmo. Gol 1-0-9-9, mantenha a posição. Guardião 06. Gente, o Guardião 06. Informo um eco 1-1-0 da Força Aérea. Agora passando o marcador externo, haveria condições de decolar de imediato. Gente, pro sul está autorizado, vento no 30 graus, 06. Torre Gol 1-0-9-9, ponto de espera da 1-0. 1-0-9-9, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém. Qual o solo, 06? 106, no pronto, farol de Itapuã, time controle 120.8. 1-2-0-8, obrigado. 1-0-5, forma Alfa 050, efetuou o cruzamento da final 1-0, não interfere mais com sua aproximação. Controle Salvador, boa noite, Guardião 06. 06, prossiga. Salvador pro CAB, agora mantendo 510, aqui no litoral. Tem que aposte CAB. Não, não cabe, 06, obrigado. 1-05, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 059. Livre pouso, vamos lá, 05. 2.000 pés, 1.017, localizado e elétrico, no localizador 9252. 98, decolado 17, no controle 120, decimal 8. 1208, passou 98. Passou 98, contato radar, subindo para o 090 na saída corte. Subindo para o 090 saída corte. Poder coordenar no nível 070, equivalente? Autorizado ao 070. Tá, fechou. Passou 98, estou confirmando, irá manter o 070 até o... Então mantenha o 070 e informe a controle caso queira subir para o 090. Luna 099, ali mantém, cabeceira 10. Mantém, cabeceira 10, 099. 10, 0, frequência livre. Livre. Rumba 05, Solas 19, autorizado pátio militar, estacionar frequência livre. Autorizado, gente, o Rumba 05, livre primeira direita, Alfa na Delta para cruzamento, reporte. Luna 099, estou autorizando a decolagem pista 10, o vento 140 graus, 06 noite. Espera a decolagem pista 10, 09. 2 é um helicóptero que a gente tem ali à direita do marcador externo? Afirmativo, está pousando nesse setor. Obrigado, boa noite. Oi, boa noite, o Gol 9252, na final da 10, estamos a 7 milhas e meia. O Gol 9252, boa noite. Ajuste altímetro no 0, no 7. Continua aproximação, aguarda pista livre. Guarda pista livre, 9252. Gol 099, decolado 22, no controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 1099. Bom gol. Azul de Salvador, Gol 1099, boa noite. 1099, boa noite, contato radar, para 360, saída da EL. 360 da EL, 1099. Autorizado o cruzamento do 1028, vamos estacionar a parte militar, frequência livre. O Gol 9252, solo 26, livre direita, chama solo 121, décimo 9. Direita 219, 9252. Solo Salvador, o Gol 9252, uma boa noite, livrou na escuta. Boa noite, com 9252, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa e Juliette para 01, 9252. Por firme. Tem para o controle? Tente manter o 070 como nível final. 099, chame Recife, na frequência do 251, e alternativa 3395. 1251, 3395. O gol 1099, boa noite.